Fecheiro 23. Cópia aerograma enviado à Telemasca Casa-Mãe Londres, de Aaron Leitner, agosto 1989. Parker Meridian Hotel, Nova York. Concluída a entrevista em encontro casual com o médico de dias de Jamay Fair, desde 1983, aqui em Nova York, conforme incumbência. Várias surpresas. Enviarei transcrição completa, manuscrita da entrevista. Não existe a gravação. O médico pediu-me e dei-lhe que concluirei no avião para a Califórnia. Mas quero comunicar um desenvolvimento extremamente interessante e solicitar uma investigação e estudo dos arquivos. Este médico afirma ter visto Lasher, não apenas junto de Deirdre, mas a alguma distância da casa de First Street, por duas ocasiões, e pelo menos numa destas ocasiões, num bar de Magazine Street. Lasher materializou-se claramente. De realçar o calor, o movimento do ar, tudo isto descrito pormenorizadamente pelo homem. Além disso, o médico também ficou convencido de que Lasher estava a tentar impedi-lo de dar a Deirdre a sua medicação sedativa. E que, quando Lasher mais tarde lhe apareceu, estava a tentar fazer com que este médico voltasse a First Street e de alguma forma interviesse em relação a Deirdre. O médico só mais tarde chegou a esta interpretação. Quando se deram as aparições, estava assustado. Não ouviu quaisquer palavras provenientes de Lasher. Não recebeu qualquer mensagem telepática. Pelo contrário, sentiu que o espírito estava a tentar desesperadamente comunicar e que só o conseguia fazer através das suas aparições silenciosas. Este médico não revela qualquer sinal de ser um médium natural de qualquer tipo. Ação apropriada? Recolher todas as aparições de Lasher desde 1958 e estudar atentamente cada uma delas. Procurar qualquer aparição quando Deirdre não estava nas proximidades. Fazer uma lista de todas as aparições e referir a distância aproximada em relação a Deirdre. No ponto em que se encontram as coisas e antes desta investigação, só posso concluir que Lasher pode ter ganho considerável força nos últimos 20 anos, aproximadamente, ou que teve sempre mais força do que nos apercebemos e pode, com efeito, materializar-se quando quer. Não quero ser apressado a retirar esta conclusão, mas isto parece ser mais do que provável. E o fracasso de Lasher em implantar quaisquer palavras ou sugestões no espírito do médico apenas reforça a minha opinião de que o próprio médico não era um médium natural e que não podia estar a ajudar a estas materializações. Como bem sabemos com Petir van Abel, Lasher trabalhava com a energia e imaginação de uma poderosa psique, com profundas culpas e conflitos morais. Com Arthur Langtree, Lasher estava a lidar com um médium experiente e essas aparições e/ou materializações apenas ocorreram na propriedade de First Street, na proximidade de Anta e Stella. Será que Lasher consegue materializar-se quando e onde quer? Ou terá apenas força para o fazer a distâncias maiores da bruxa? É isso que temos de descobrir. Vosso, na Telemasca, Aaron. Post-scriptum. Não tentarei ver de novo Rowan Mayfair enquanto estiver em São Francisco. A tentativa de contacto com Michael Curry assume precedência nesta viagem. Telefonema anterior de Gander, antes de eu ter deixado Nova York, indicava que Curry está agora semi-inválido em casa. No entanto, é favor comunicar-me para o St. Francis Hotel quaisquer novos desenvolvimentos no caso Mayfair. Permanecerei em São Francisco o tempo necessário para estabelecer contacto e oferecer ajuda a Curry. Notas sobre o dossiê. agosto de 1989. Manuscritas, cuidadosamente, tinta preta em papel de linhas. Estou a bordo de um 747, com destino à costa. Acabei de reler a transcrição. É minha firme opinião de que há qualquer coisa de muito estranho na história deste médico. Ao rever apressadamente o dossiê Mayfair, o que me impressiona é o seguinte. Rita May Dwyer Lonigan ouviu a voz de Lasher em 1955-56. Este médico afirma ter visto Lasher a uma grande distância da casa de First Street. Talvez se deva proporcionar um encontro casual entre Gander e Rowan, a fim de Gander poder tentar determinar se Rowan terá ou não visto Lasher. Mas parece-me tão improvável, eu próprio não posso tentar isto. Agora é absolutamente impossível. A situação de Curry é demasiado importante. Sensações sobre Curry. Continuo a acreditar que há qualquer coisa de muito especial neste homem, independentemente da sua experiência assustadora. Precisa de nós, disso não há a menor dúvida. Gander tem razão sobre isso, mas a minha sensação tem a ver com ele e connosco. Creio que ele poderá querer tornar-se um de nós. Como é que posso justificar esta sensação? 1. Reli várias vezes os artigos sobre a sua experiência. E há neles qualquer coisa que não foi dita, qualquer coisa relacionada com a sua vida, estar num estado de êxtase quando se afogou. Tenho a forte impressão de um homem que está à espera de qualquer coisa. 2. Os antecedentes do homem são notáveis, em especial a sua formação universitária. Gander confirma currículum em história, sobretudo história europeia. Precisamos desesperadamente desse tipo de pessoa. É fraco em línguas, mas hoje em dia toda a gente é fraca em línguas. 3. Mas a questão principal relativa a Curry é esta. Como é que eu consigo contactar? Gostava que toda a família Mayfair se fosse embora durante uns tempos. Não quero pensar em Rowan enquanto trato do Curry. Michael folheou rapidamente o resto do último dossiê. Era tudo artigos sobre ele, artigos que ele já lera. Duas fotografias lustrosas dele, da United Press International, uma biografia datilografada sua, essencialmente compilada do material anexo. Bom, conhecia o dossiê sobre Michael Curry. Pô-lo de lado, acendeu um novo cigarro e voltou ao relato manuscrito do encontro de Aaron no Parker Meridian com o médico. A letra bem desenhada de Aaron era muito fácil de ler. As descrições das aparições de Lasher estavam cuidadosamente sublinhadas. Acabou de ler o relato, concordando com os comentários de Aaron. Depois levantou-se da cadeira na varanda e, levando consigo o dossiê, foi para dentro, para a secretária. O seu bloco de apontamentos encadernado a pele estava onde o tinha deixado. Sentou-se, ficando por instantes a olhar fixamente e sem ver a sala, sem verdadeiramente ver que a brisa vinda do rio enfolava as cortinas, ou que a noite estava negra como o breu lá fora, ou que a bandeja com o seu jantar estava na otomana à frente do cadeirão de orelhas, exatamente como desde que lá fora posta, com a comida em vários pratos cobertos de prata em que não tocara. Pegou na caneta e começou a escrever. Tinha 6 anos quando vi Lasher na igreja no Natal, junto ao presépio. Terá sido em 1947. Deirdre teria a mesma idade e podia estar na igreja, mas tenho uma fortíssima impressão de que não estava. Quando Lasher se me mostrou no auditório municipal, ela podia lá estar. Mas uma vez mais, não temos forma de saber. Para citar a expressão favorita de Aaron. No entanto, as aparições per se não têm nada a ver com Deirdre. Nunca vi Deirdre no jardim de First Street, nem, tanto quanto sei, em qualquer lado. Sem dúvida que Aaron Já escreveu o que lhe contei. E a mesma sugestão é relevante. Lasher apareceu-me quando não estava nas proximidades da bruxa. Consegue, provavelmente, materializar-se quando quer. A questão continua a ser: porquê? Porquê eu? E outras interligações são ainda mais intrigantes e enervantes. Por exemplo, e isto pode não ser muito importante, conheço Rita May Dwyer Lonigan. Estava com ela e com Marie-Louise no barco-boate na noite em que se embriagou com o namorado, Terry O'Neill. Foi essa a razão de ter sido mandada para St. Row, onde conheceu Deirdre Mayfair. Lembro-me de Rita May ir para St. Row. Isso não quererá dizer nada? E há mais outra coisa. E se os meus antepassados trabalharam no Garden District? Não sei o que faziam ou não faziam. Sei que o pai da minha mãe era órfão, tendo sido criado em St. Margaret. Não creio que tenha sido um pai legal. E se a mãe fosse criada na casa de First Street? Mas tenho a cabeça à razão de juros. Afinal de contas, basta ver o que esta gente fez em termos de procriação. Quando se faz isto com cavalos e cães, chama-se procriação em linha ou endogamia. Repetidas vezes, os melhores exemplos machos procriaram com as bruxas, de forma que a mistura genética é fortalecida em termos de certas características, sem dúvida incluindo características psíquicas. Mas e as outras? Se eu li esta maldita coisa corretamente, Cortland não era apenas pai de Stella e Rowan. Podia também ser o pai de Anta, embora todos pensassem que era Lionel. Ora, se Julian era pai de Mary Beth, deviam arranjar um programa qualquer de computador. Só para esta questão, a procriação endogâmica, fazer um mapa. E se têm as fotografias, podem incluir mais ciência genética. Mas tenho de contar isto a Rowan. Rowan compreenderá tudo isto. Quando falámos, Rowan disse-me qualquer coisa sobre a investigação genética não ser muito popular. As pessoas não querem admitir aquilo que conseguem determinar sobre os seres humanos em termos genéticos. O que me leva ao livre-arbítrio. E a minha convicção no livre-arbítrio é parte da razão porque me sinto enlouquecer. De qualquer forma, Rowan é a beneficiária genética de tudo isto. Alta, magra, sexy, extremamente saudável, brilhante, forte e bem-sucedida. Um gênio médico com um poder telecinésico de tirar vida, que inversamente escolhe salvar a vida. Aí está ele de novo, o livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Mas como raio é que eu me encaixo com o meu livre-arbítrio intacto? Isto é, quero dizer, o que está tudo planeado para utilizar as palavras de Townsend no sonho. Santo Deus! Estarei eu, talvez, de alguma forma relacionado com esta gente, através dos criados irlandeses que trabalhavam para eles? Ou será simplesmente que elas procriam no exterior quando necessitam de fibra? Mas qualquer dos heróis da polícia / bombeiros de Rowan teriam servido para isso. Porquê eu? Porquê é que eu tive de me afogar se na realidade eles foram responsáveis pelo meu afogamento? O que continua a não acreditar que tivessem sido. Mas então Lasher revelou-se a mim sozinho desde a minha infância. Meu Deus, não existe uma única forma de interpretar nada disto. Talvez estivesse desde sempre destinado a Rowan e não fosse suposto afogar-me e tivesse sido por isso que fui salvo. Se era suposto eu afogar-me, não o posso aceitar. Porque se era suposto isso acontecer, então pode ser suposto demasiadas outras coisas acontecerem. É demasiado terrível. Não consigo ler esta história e concluir que as terríveis tragédias nela eram inevitáveis. Que Deirdre tinha de morrer assim? Podia continuar a escrever sobre isto durante 3 dias, alongando-me discutindo esta outra questão. Mas estou a enlouquecer. Continuo a não ter qualquer pista sobre o significado da porta. Não houve uma única coisa que eu tivesse lido que esclarecesse esta imagem. Também não vejo qualquer relação com o número, a menos que o número 13 esteja sobre uma porta e isso tenha qualquer significado. Ora, a porta pode muito simplesmente ser a porta de entrada de Fir Street, ou a casa em si pode ser uma espécie de portal. Mas estou a tatear. Não tenho uma sensação de certeza face ao que digo. Quanto ao poder psicométrico nas minhas mãos, continuo a não saber como deverá ser usado, a menos que deva tocar em Lasher quando ele se materializar para assim saber o que esse espírito é realmente, de onde vem e o que quer das bruxas. Mas como é que eu lhe posso tocar? Como é que eu posso tocar em Lasher a menos que Lasher decida que eu lhe toque? É claro que tirarei as luvas e colocarei as mãos sobre os objetos relacionados com esta história, com Fir Street, se Rowan, que é agora a dona de Fir Street, me o permitir. Mas, de certa forma, esta perspectiva enche-me de terror. Não consigo vê-lo como a consumação do meu objetivo. Vejo-o como uma intimidade com inúmeros objetos, superfícies e imagens. E também pela primeira vez tenho medo de tocar em objetos que pertenceram aos mortos. Mas tenho de tentar tudo. São quase 9 horas. Aaron ainda não chegou. Aqui a escuridão é fantasmagórica e silenciosa. Que não quero parecer o Marlon Brando em On the Waterfront, mas as cigarras também me põem nervoso no campo. E sinto-me enervado aqui neste quarto, apesar dos candeeiros de latão. Não quero olhar para os quadros nas paredes, nem para os espelhos, com medo de que alguma coisa me assuste. Odeio assustar-me e não suporto estar aqui à espera. Talvez seja injusto esperar que Aaron chegue no instante em que eu acabo de ler. Mas o funeral de Deirdre já terminou e eu estou aqui sentado à espera de Aaron, com a cabeça às voltas, com os Mayfairs e um peso no coração, mas continuo à espera. Continuo à espera porque prometi que esperaria e Aaron não telefonou. E eu tenho de ver Rowan. Aaron vai ter de confiar em mim em relação a isto. Vai mesmo. Falaremos esta noite, amanhã e no dia seguinte. Mas esta noite irei ter com Rowan. Uma nota final. Se me sentar aqui e fechar os olhos, penso nas visões. Se evocar a sensação, isto é, pois todos os factos desapareceram, continuo a acreditar que as pessoas que vi eram boas. Fui mandado de volta para cumprir um objetivo superior. E a opção foi minha. Foi livre-arbítrio. Aceitar essa missão. Agora não posso atribuir qualquer sentimento negativo ou positivo à ideia da porta ou do número 13. E isso é perturbador. Profundamente perturbador. Mas continuo a sentir que as pessoas que encontrei eram boas. Não acredito que Lasher seja bom, de todo. As provas de que ele destruiu algumas destas mulheres parecem inequívocas. Talvez tenha destruído todos os que alguma vez se opuseram a ele. E a pergunta de Aaron, quais são os planos deste ser? É a pergunta pertinente. Esta criatura consegue fazer coisas sozinho. Mas porquê é que lhe estou a chamar criatura? A quem é que o criou? A mesma pessoa que me criou a mim? E interrogo-me sobre quem terá sido. É preciso procurar a entidade. Esta entidade é má. Então, porque é que ele me sorriu na igreja, quando eu tinha 6 anos? De certo que não quero que eu lhe toque e descubra os seus planos. Ou quererá? De novo as palavras suposto e planeado estão a enlouquecer-me. Tudo em mim se revolta contra tal ideia. Posso acreditar numa missão, num destino, num grande objetivo. Todas estas palavras têm a ver com coragem e heroísmo e livre-arbítrio. Mas suposto e planeado enchem-me de desespero. Seja como for neste momento, não sinto qualquer desespero. Sinto-me enlouquecido, incapaz de estar muito mais tempo neste quarto, louco por falar com Rowan e desesperado por encaixar todas estas peças, por cumprir a missão que me foi confiada, pois acredito que a melhor parte de mim aceitou esta missão. Porque é que ouço aquele tipo de São Francisco, Gander, ou lá como se chamava, a dizer conjeturas? Gostava que Aaron cá estivesse. Para que conste os registros, gosto dele. Gosto deles. Compreendo o que fizeram. Compreendo. Nenhum de nós gosta de acreditar que estamos a ser observados, que escrevem sobre nós, que nos espiam. Enfim, esse tipo de coisas. Mas compreendo. Rowan compreenderá. Tem de compreender. O documento resultante é quase único, demasiado importante. E quando penso até que ponto estou envolvido nisto, como me envolvi desde o momento em que essa entidade me olhou através do gradeamento de ferro, bem, graças a Deus que eles estão cá, que observam, como dizem, que sabem o que sabem. Porque, de contrário, e Rowan compreenderá. Rowan talvez compreenda melhor, porque verá coisas que eu não vejo. E talvez tenha sido isso que eles planearam. Mas lá estou eu outra vez. Aaron, volte.